marcantes do DJ Xarope. Vem recordar. DJ Xarope, o detonador. DJ Xarope, de breves para todo o Brasil. Alô! DJ Xarope, detonando os melhores CDs da Ilha do Marajó. Comanda o show no DJ Xarope. Obrigado, meu Deus. Tá tranquilo, tá favorável. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Foi um novo príncipe negro que aconteceu, e sinto um romance entre você e eu. Vem meu príncipe negro, príncipe negro, o som da galera, conquistou meu coração. Da multidão. Vem meu príncipe negro, príncipe negro, o som da galera conquistou meu coração. De paixão, de som e de ação, na mega coroa eletrônica, o som que agita a multidão. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Foi um novo príncipe negro que aconteceu, e sinto um romance entre você e eu. Vem meu príncipe negro, o som da galera, conquistou meu coração. Mas detonador. A paixão me fez sorrir com esse novo amor que chegou em mim, com esse jeito carinhoso, amor sem fim. E logo me fez surgir um sentimento que faz morada em mim. Está de volta, DJ Xarope, do Estúdio Fest Produções. Marcantes do DJ Xarope, vem recordar. Detonador. eu logo penso que é o celular. Despertador ou campainha, eu logo penso que é o celular. Tiririm, tim, tim, telefone toca, é madrugada e não é você. Tiririm, tim, tim, tô te esperando, deixa de orgulho e vem logo me ver. Tiririm, tim, tim, telefone toca, é madrugada e não é você. Tiririm, tim, tim, tô te esperando, deixa de orgulho e vem logo me ver. Tiririm, tim, tim, tiririm, tiririm, tiririm, tim, tim. Banda Amazon. DJ Xarope, produzindo os melhores CDs do estado do Pará. Obrigado, meu Deus. Meu bem, me perdoe, eu tava estressada e não queria brigar com você. Só pro meu castigo, você não me liga. Isso machuca o meu coração. Ei, amor, retorna as ligações que eu fiz ontem pra você. Chega de caixa postal. Alô, alô, o telefone toca, eu vou correndo atender só pra ouvir a sua voz. Se toco o despertador ou campainha, eu logo penso que é o celular. Despertador ou campainha, eu logo penso que é o celular. Tiririm, tim, tim, telefone toca, é madrugada e não é você. Tiririm, tim, tim, tô te esperando, deixa de orgulho e vem logo me ver. Tiririm, tim, tim, telefone toca, é madrugada e não é você. Tiririm, tim, tim, tô te esperando, deixa de orgulho e vem logo me ver. DJ Xarope, do Estúdio Fest Produções. DJ Xarope, o detonador. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Mais uma marca. Banda. Os Brothers. A maior referência em Melody. DJ Xarope. Retornando com os melhores CDs da Ilha do Marajó. Comanda o show, meu DJ Xarope. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Deixar livre ao som do vai vem do mar. DJ Xarope, de Breves para todo o Brasil. DJ Xarope, do estúdio Fest Produções. Banda 007. Da galera. Quando você me falou que o nosso amor chegou ao fim, eu não pude acreditar que tudo era apenas ilusão. Apenas ilusão. Os momentos que passamos juntos, hoje eu me lembro de você. Fico louca a pensar. Louca a pensar se com outro você está. Eu olho pro relógio, fico louca a pensar. Ai, ai, louca pra te amar. Com toda maluquinha, louquinha de prazer. Me envolve em teus braços, me faz enlouquecer. Eu tô maluca pra te amar. Maluca pra te amar. Louca por você. Eu tô maluca pra te amar. Maluca pra te amar. Louca por você. Eu tô maluca pra te amar. Maluca pra te amar. Louca por você. Eu tô maluca pra te amar. Maluca pra te amar. Marcantes do DJ Xarope, vem recordar. Banda 007. Da galera. Quando você me falou que o nosso amor chegou ao fim, eu não pude acreditar. Os momentos que passamos juntos, hoje eu me lembro de você. Fico louca a pensar. Louca a pensar se com outro você está. Eu olho pro relógio, fico louca a pensar. Ai, ai, louca pra te amar. Com toda maluquinha, louquinha de prazer. Me envolve em teus braços, me faz enlouquecer. Tô maluca pra te amar. Maluca pra te amar. Louca por você. Tô maluca pra te amar. Maluca pra te amar. Você, tô maluca pra te amar. Maluca pra te amar. Louca por você. Tô maluca pra te amar. Maluca pra te amar. Louca por você. DJ Xarope, o detonador. DJ Xarope, o detonador. DJ Xarope, DJ Xarope, o detonador. Obsessão do Melody, pra você sentir o peso. Não posso entender. detonando os melhores CDs da Ilha do Marajó. Comanda o show, meu DJ Xarope. Solta o som, DJ Xarope. Agora. Você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você Xarope é show! Quero te encontrar de novo. Quero te falar que não me esqueci do primeiro beijo que aconteceu. Foi no estudo lá, só você e eu. Dizer no super pop que te amo. Que te amo. DJ Zé e Juninho vão tocar pra nós. Faz o S, super pop é show. Faz o S, fala do nosso amor. Faz o S, é show do Águia. Brasil com os melhores CDs da Ilha do Marajó. Comanda o show no DJ Xarope. DJ Xarope do estúdio Fest Produções. Você sabe o quanto eu te quero. Nosso amor tomou conta do meu ser. Vacilei. Sei que o amor você nasceu pra mim ou pra você. E me leva contigo. Vou viajar na luz do teu olhar. Sozinho sei, não consigo. Só os teus beijos me fazem sonhar. Fica assim tão distante. Prometo que não vou te magoar. Deixa tudo pra depois. DJ Xarope. Retornando com os melhores CDs da Ilha do Marajó. Comanda o show no DJ Xarope. DJ Xarope. DJ Xarope. O detonador. Manda cara. Manda cara. Agora é pra valer. Eu sofri por te amar. Me entreguei sem pensar. Decidi, eu vou viver pra mim. Vejo o mundo, vou atrás. Show no DJ Xarope. Manda cara, manda cara. Agora é pra valer. Eu sofri por te amar. Me entreguei sem pensar. Decidi, eu vou viver pra mim. Vejo o mundo, vou atrás. Vou buscar algo mais. Vou seguir, vou pra viver feliz. Você vai partir, me deixa só. E a nossa história não me deixa aqui. Amo você, nosso amor não pode acabar. Te esqueci, não, não vou. Porque acabou. Te dei o melhor de mim. Você me deixou, você me deixou. Coisa acorrentada, acorrentado. De não acabar, vou te encontrar. Viver feliz e te amar. Não, não vá, pense mais. Eternamente acorrentado, de não acabar. Suane batidão. DJ Maluquinho. Banda Os Brothers. A maior referência em melody. DJ Xarope, é show! Você vai partir, me deixa só. E a nossa história não me deixa aqui. Amo você, nosso amor não pode acabar. Te esqueci, não, não vou. Por favor, porque acabou. Te dei o melhor de mim. Você me deixou, você me deixou. Coisa acorrentada, acorrentado. De não acabar, vou te encontrar. Viver feliz e te amar. Não, não vá, pense mais. Eternamente acorrentado, de não acabar. Coisa acorrentada, acorrentado. De não acabar, vou te encontrar. Viver feliz e te amar. Não, não vá, pense mais. Eternamente acorrentado, de não acabar. CDs da Ilha do Marajó. Comanda o show, meu DJ Xarope. Tenho você pra mim. Deixo você partir. posso te prender. Sendo sucesso, DJ Rafael, o Teletubbies das mensagens. Não consigo te esquecer. Preciso ter você pra mim. Yeah. Tenho tanto medo de te perder. Eu quase não acreditei que você me deixou aqui. Banda Amazon DJ DJ Xarope, de Breves para todo o Brasil. Sinto firme do seu lado, bate forte uma emoção. É um brilho muito lindo em meio à multidão. Não dá pra te olhar sem querer fazer amor. O teu beijo quente me apaixonou. Faz amor, faz amor, faz amor.

toca pra mim, DJ Marcos e Gaiado. Vetro, toca pra mim, meu xodozão do Pará. Então toca pra mim, DJ Marcos e Gaiado. Vetro, toca pra mim, meu xodozão do Pará. Então toca pra mim, DJ Marcos e Gaiado. Vetro, toca pra mim, meu xodozão do Pará. Eu só vivo pensando em você, e assim que uma ilusão terrível será. Gêmeos do Mix 007. Manda 007. DJ Marcelo, o mega do Pará. DJ Xarope, o detonador. E aí, DJ Xarope, vamos lá. DJ Alex, o inigualável. DJ Alan, o original do Pará. Estava satisfeito só em ser teu amigo, mas será que aconteceu comigo? Que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado. Grande amizade, conquistar apaixonado. Se for só isso, logo vai passar. Mas quando toco o telefone, será você? E o que estiver fazendo, paro de fazer. Você fica muito tenso em me ligar. Arranjo uma desculpa pra te procurar. Mas eu não consigo evitar, porque eu só vivo pensando em você. E assim querer, você não sai da minha cabeça, não. Eu só vivo acordada a sonhar, imaginar nós dois. Às vezes pensei um sonho impossível, uma ilusão terrível será. Hoje eu pedi tanto em orar. Seu coração se abrisse pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser, então não importa quando, onde, quando vou ter teu coração. 007. Manda 007. Pedindo a céu. DJ Xarope, de breves para todo o Brasil. DJ Alex, o inigualável. DJ Alan, o original do Pará. Estava satisfeito só em ser teu amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado. Grande amizade, conquistar apaixonado. Só isso logo vai passar. Mas quando toco o telefone, será você? E o que estiver fazendo, paro de fazer. Você fica muito tenso em me ligar. Arranjo uma desculpa pra te procurar. Que bobo, mas eu não consigo evitar. Porque eu só vivo pensando em você. E assim querer, você não sai da minha cabeça, não. Eu só vivo uma ilusão terrível será. Hoje eu pedi tanto em oração. As portas do seu coração se abrisse pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser, então não importa quando, onde, quando vou ter. DJ Xarope, o detonador. Banda 007. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. Eu sei, foi sem querer. Magoei você. Você chorou, fui eu. Por não escutar.